doce vídeo a rocha que você vai curtir agora. Te procurar. Essa noite eu não dormi, preciso tanto, meu amor, te encontrar. Decidi, eu quero você. Nem seus pais e nem ninguém vão impedir os sonhos desse amor. Não quero saber. Enquanto houver razões e não há nada que nos separe, o meu coração só bate forte por esse amor. Por esse amor. Banda Mega Pop Show. Enquanto houver razões e não há nada que nos separe, o meu coração só bate forte.